Vai. Tudo começou naquele Hexa. Hexa Brasil. Tudo começou naquele Hexa. Você me tirou para dançar. Senti teu corpo no meu colado, meu corpo no teu suado. Me deixei por te levar. Envolvido no som dessa dança. Senti meu corpo balançar. Mexe, remexe, teu corpo dança. Mexe, remexe, balança. Quero ver tu balançar. Pra me conquistar, você tem que dançar. Pra me conquistar, você tem que balançar. Pra me conquistar, você tem que suar. Pra me conquistar, você tem que rebolar. Pra me conquistar, você tem que dançar. Pra me conquistar, você tem que balançar. Pra me conquistar, você tem que suar. Pra me conquistar, você tem que rebolar. Hexa, você me tirou para dançar. Senti teu corpo no meu colado, meu corpo no teu suado. Me deixei por te levar. Envolvido no som dessa dança. Sentindo meu corpo se entregar. Mexe, remexe, teu corpo dança. Mexe, remexe, balança. Quero ver tu balançar. Vai! Pra me conquistar, você tem que dançar. Pra me conquistar, você tem que balançar. Pra me conquistar, você tem que suar. Você tem que rebolar. Você tem que dançar. Pra me conquistar, você tem que balançar. Pra me conquistar, você tem que suar. Pra me conquistar, você tem que rebolar. Você pode ser gostosa, boa pinta até a ponta, pernuda, rabuda. Mas se pra me conquistar, meu amor, você tem que suar. Ei, Portugal, cadê você? Pra me conquistar, você tem que dançar. Tem que balançar, Portugal. Você tem que suar. Você tem que rebolar. Pra você ganhar, você tem que dançar. Você tem que balançar. Você tem que suar. Você tem que rebolar. Brasil! Hey! Alô, você que tá em casa. Vamos torcer. Vamos curtir essa copa. Navega, navega. Beleza.